Irmãos, a gente vai fazer uma caminhada na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta dele aos dispersos, aos peregrinos, no Ponto, na Galácia, na Bitínia, que é a parte oriental da atual Turquia. Ele escreveu essa carta para igrejas que estavam sofrendo ou estavam para sofrer perseguição, a perseguição de Nero, aquele doido que na história tocou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Ele trouxe bastante sofrimento para a igreja, e essa carta é para essa igreja, igrejas que foram plantadas, tudo indica, pelo apóstolo Paulo, e que estavam precisando dessas palavras que o apóstolo Pedro colocou nessa carta. Então, nós vamos ler todo o capítulo primeiro. Mas hoje, logo no primeiro culto, como a gente não teve tempo de apresentar tudo o que a gente tinha para apresentar, então a gente vai expor apenas até o versículo 5. Eu pensei que eu ia pregar todo o capítulo 1, inclusive o capítulo 2, até o versículo 10. E eu consegui. Eu vou tirar a teima agora. Talvez eu tenha sido muito prolixo, repetitivo hoje pela manhã. E se eu terminar em 15 minutos a mensagem, está comprovado isso, não é? Às vezes a gente acha, né? Olha, eu fui realmente muito eloquente, falei muitas coisas sobre isso. E às vezes falou muitas a mesma coisa, não é? Então, é o tira-teima. Esse é o culto do tira-teima. Deixa eu só, antes, abrir esse sem derramar. Devia existir uma matéria no seminário de abrir copinhos de água mineral para a gente fazer isso sem tomar o tempo da mensagem, né? Amém. Primeira Pedro, capítulo 1. Nós vamos fazer essa leitura alternada, tá certo? Nós vamos ler, vocês vão me ajudar nessa leitura do capítulo todo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, como é bom estar aqui, neste lugar, juntos, sabendo que o Senhor está presente entre nós, sabendo que o Senhor é o alvo deste culto, o fim deste culto. Que o Senhor abençoe, Pai, e nos dê a graça de sermos instrumentos teus, ó Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, que sou pecador, que muitas vezes quero falar aquilo que não está escrito, que tenho pudores, que tenho zelos, que tenho ideias, que tenho, às vezes, a imaginação. Senhor, que a minha mente, a nossa mente, estejam cativas à Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos dirija para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se os irmãos se sentem cansados. Eu, de um tempo para cá, tenho me sentido constantemente cansado, com muito sono. É certo que, até por temperamento, ou sei lá, quem eu sou uma pessoa que tem facilidade para dormir. Eu várias vezes dormi em pé no ônibus, segurando só aquele cano de ferro assim. Dormi mesmo, dormi de sonhar em pé, porque é fácil para mim, é fácil. Mas de um tempo para cá eu percebo que o cansaço, ele tem se tornado cada vez mais intenso, mais cruel comigo, assim, mastigando a minha vida. É como se as minhas energias, elas estivessem constantemente sendo gastas. E elas estão realmente constantemente sendo gastas. Mesmo quando eu não estou no ministério, eu estou gastando energias. Mesmo quando eu não estou fazendo nada que poderia, assim, que justificaria o cansaço, eu estou perdendo energias. E eu percebo que tudo isso tem a ver com as lutas que o meu coração enfrenta, os desafios que a palavra traz e o meu pecado. O maior inimigo dos planos de Deus são os meus sonhos, são os meus desejos, são as coisas que eu quero. O maior inimigo dos planos de Deus são os meus próprios planos. Não sei se tem sido assim com você, eu imagino que sim. Existem coisas que a gente planeja, que a gente quer, e a gente quer muito, chegando ao ponto de querer demais. Querer demais. Imagina uma família construída, planos para o futuro e tudo mais, e os problemas crescerem de tal forma ao ponto de tirar essas pessoas da sua casa, tirar essas pessoas da sua zona de conforto, do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua vizinhança, e dispersar eles mesmos para vários lugares. Essa carta é escrita para pessoas assim, pessoas que estavam vivendo num lugar que não era o seu lugar, ou pelo menos não era o lugar onde eles gostariam de estar. Eles tinham tudo e perderam tudo. Estavam dispersos nesses lugares que foram citados aí, da parte oriental da Turquia. Quando isso acontece, e quando isso acontece por causa do Evangelho, porque você professou a sua fé em Jesus Cristo, começa uma guerra no coração em relação a por que que isso veio acontecer comigo? Porque só depois que eu conheci a Cristo, a minha vida ficou tão sofrida. Ou por que os pagãos vivem bem e eu estou vivendo mal? O Salmo 77, o Salmo 73 também, eles falam sobre isso, né? Principalmente o Salmo 73, né? Ele diz assim: eu invejava os arrogantes, os ímpios, porque eles estavam bem enquanto eu. Se eu pensasse em só dizer tudo aquilo que passa pelo meu coração, eu acho que eu desviaria os teus filhos. Andar com Cristo não é fácil, não é fácil. E eles estavam perguntando, talvez, vale a pena seguir a Jesus Cristo? Se a vida muda nesse sentido, se as coisas acontecem desse jeito? A carta para peregrinos, para dispersos, para pessoas que estavam passando por esse tipo de dificuldade, parece não ser uma carta para nós, mas é uma carta para nós também, porque é uma carta para pessoas que estão vivendo num lugar que não é seu, não é o seu lugar. E talvez essa mensagem seja mais relevante ainda para nós, porque muitas vezes a vida quer nos fazer crer que esse é o nosso lugar, que essa é a nossa vida, que o nosso dia a dia é o ideal para nós, ou pelo menos os nossos planos para o futuro são planos ideais, são coisas sem as quais nós não seremos felizes, seja no presente ou seja no futuro. Nós idealizamos de tal forma que a nossa alegria está logo à nossa frente. E nós começamos a trabalhar, nós acordamos pela manhã pensando nas coisas que nós precisamos fazer, nós nos movemos, aquilo que nos move, o combustível da nossa vida, muitas vezes são os nossos planos. Mas e quando aprouver a Deus mudar esses planos? É quando apraz a Deus mudar esses planos que começa a guerra. As coisas nem sempre são do jeito que nós gostaríamos que fossem. E num tempo de crise como esse que nós estamos vivendo, né, a falta de emprego, o acirramento, né, das dificuldades, alguns também de quebra enfrentando enfermidade ou separação, né? Filhos que se rebelam contra os pais, ou pais que tentam a vida dos filhos constantemente, né? Esse tempo de luta pode nos tirar de vista a verdade. E nós podemos começar a achar que essa realidade é que é a nossa realidade. Que esse tipo de vida é a vida que nós precisamos viver. Que os nossos planos é que são o nosso ideal de vida. O apóstolo Paulo, que plantou essas igrejas, possivelmente, ele escreveu no final da carta aos Romanos que se a nossa esperança se resume só a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Parece que nós temos vocação para sermos miseráveis, não é verdade? Porque todos os nossos planos são justos. Todas as coisas que nós queremos procedem, são boas, são importantes. Tudo que eu quero é bom para mim e para minha família. Mas quando Deus não quer, aí, rapaz, começa a guerra. Eu lembro de várias vezes que eu preferi voltar andando para casa, porque eu queria conversar com Deus. E a conversa se transformava em briga com Deus. Que as coisas não estavam andando do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha planejado, do jeito que eu era para ser assim, Senhor. Eu tenho certeza que as coisas que eu quero são o melhor. E Deus dizia assim: é não, ou pode até ser, mas não é o que eu quero para você. O que eu quero para você é isso que você está vivendo. Eu, Luciano, coloquei você nessa situação. Para entender essa carta, a gente precisa ter essa perspectiva. Essa carta é para mim. Essa carta é para todos nós. E precisamos também olhar para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é uma figura ímpar na Bíblia, em muitos sentidos, porque ele quebrou muito a cara. Ele sofreu muito, ele deu muita cabeçada na parede para poder falar as coisas que ele está falando aqui nessa carta. E essas coisas que ele está falando, ou nelas, a gente encontra muitos momentos que o apóstolo Pedro viveu e que agora ele coloca aqui com toda propriedade. Porque é necessário, ou muitas vezes é importante, que a pessoa que está falando aquilo que está falando esteja vivendo, ou tenha vivido no passado, tenha superado essa etapa, Deus tenha concedido para ele a bênção de poder passar por aquele sofrimento para chegar para uma outra pessoa e poder dizer para ela assim: olha, é assim mesmo, eu vivi isso. E foi assim, assim, assim. Eu lembro que, eu percebo, pelo menos, que depois da minha depressão, o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão passando por depressão, ou que são fortes candidatos à depressão, tem muito mais procedência. Aprove a Deus colocar no meu caminho a depressão mesmo. Deus me trouxe até aquele ponto. Claro, a causa eu consigo ver claramente que era o meu pecado, era a falta de perdão, era uma caminhada meio obstinada nas coisas que eu queria, ou nos planos que eu tinha, ou na preocupação com a minha própria reputação. Eu consigo ver claramente todos esses pecados em mim, de forma bem clara. Mas Deus me levou até o fundo do poço para que eu pudesse ter palavras que pudessem ajudar pessoas que estão passando pelo que eu passei. Tem um autor chamado Sérgio Pimenta, que já está na glória, que ele fala assim numa das músicas dele: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. Aí ele fala que foi Cristo que encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo, só para ter palavras que pudessem atender a todo homem, trazendo amor capaz de atender. Eu compreendo o amor de Cristo, porque o amor de Cristo é carregado dessa experiência de todo o sofrimento que eu vivi. E o apóstolo Pedro, então, é aquele que, quando todos estão num barco, sendo açoitado pelas ondas e achando que vão morrer, eles veem, Mateus capítulo 14, né? Eles veem um vulto andando sobre o mar e eles começam a gritar: fantasma! Naquele barco, eu gritaria fantasma também. Mas aí quando eles gritam, o Senhor Jesus Cristo fala assim: ei, peraí, não tema não, sou eu, Jesus. E aí Pedro, claro, é o primeiro a dizer assim: Senhor, na dúvida, né? Se és tu mesmo, faze com que eu vá andando por sobre as águas. Olha só, e se não fosse? Ele ia pisar, ia afundar, morrer, pronto, acabou Pedro, acabou, né? Não precisa nem mais de onda, mas já morreu, né? Era Jesus. Eu imagino que ele já esperava que fosse, mas eu não iria. Eu não diria o que Pedro disse, mas Pedro falou: se és tu mesmo, faz com que eu vá até tu andando por sobre as águas. E Jesus Cristo disse: vem. E ele foi e começou andando sobre as águas. Mas como eu, Pedro, ao invés de olhar para Cristo, Pedro olhou para o vento, né, para as ondas, para aquela chuva toda, aquela agonia toda ao redor, e começou a afundar. Senhor, me ajuda, me acode, né? Disse: ô homem de pouca fé, né, por que duvidaste? Porque a gente precisa olhar para Cristo. No outro capítulo, Jesus chega em casa com os discípulos e pergunta para eles assim: o que é que dizem que eu sou? Quem é que dizem as pessoas por aí que eu sou? E aí eles falam: não, falam que tu és um profeta, um Elias, que tu és isso e aquilo outro. Não, então, deixa eu perguntar para vocês: quem vocês acham ou quem vocês dizem que eu sou? E aí, é o capítulo 16, né? No versículo 16, Pedro toma a frente, sempre Pedro, e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação era uma afirmação tão própria que Jesus Cristo fala que essa afirmação não vem de relacionamento, não vem do fato de ver ele curando ou andando por sobre as águas, mas foi, ele diz assim: tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu quem tu revelou tudo isso. E assim eu digo para você, Simão: tu és pedra, e sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja. E a carta de Pedro a esses irmãos forasteiros, dispersos, é uma carta que afirma que a afirmação de Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que é a rocha sobre o qual o Senhor construiria a igreja, sobre esta pedra, porque ele fala que Cristo é a pedra angular, a pedra principal e também pedra de tropeço para todos aqueles que se perdem, para aqueles que rejeitam a verdade. Então o apóstolo Pedro, nessa vivência, trouxe isso. Foi usado por Deus para falar a verdade. Mas aí, poucos versículos depois, Jesus Cristo está falando sobre a sua morte, sobre o seu calvário, né? E aí Pedro chama Jesus à parte para dar uma repreendida em Jesus. Espera aí, Jesus, tem pena de tu mesmo? Com certeza isso não vai acontecer contigo. Aí Pedro ouve de Jesus Cristo uma palavra que ele não esperava, imagino. Eu imagino que ele ficou de cabelo em pé quando ele ouviu Jesus Cristo olhando nos olhos dele, dizendo: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Porque por trás daquilo tinha tem pena de tu mesmo, não é? Isso não vem de Deus. esse pensamento egoísta, esse pensamento para si próprio, com relação a um Deus que resolveu encarnar e se tornar homem. Mas tinha que ser Pedro. Tinha que ser Pedro aquele que diz assim: de jeito nenhum eu vou te negar. E a gente já sabe qual é o final dessa história. Paulo está observando Pedro, e em Gálatas ele diz que Pedro estava lá comendo com com a igreja, né, com todo mundo, os gentios que tinham sido convertidos, estava lá comendo, de repente comendo uma feijoada, que é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, né? Tem comida mais gostosa que feijoada? É tão bom, né? Você quando está com fome, a feijoada, ela desce assim, ela desce, eu não sei, é um arrebatamento até o terceiro céu. E aí, de repente, está comendo lá, né, comida, carne de porco, não sei o quê, mas Pedro está comendo porque existia uma revelação que Deus deu para ele. Quando desce do céu um lençol com animais que eram considerados pelos judeus impuros, e aí Deus diz assim, ó, mata e come. Aí ele diz para Deus assim: Senhor, não, de jeito nenhum, nunca, nunca vai entrar na minha boca coisa que seja impura. Aí Deus diz para ele: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei, aquilo que eu já abençoei, aquilo que já que eu estou dando para você. É isso, Deus estava querendo chamar a atenção dele para que o evangelho fosse pregado não mais exclusivamente para os judeus, mas também para todos os gentios. Então ele está comendo lá, mas de repente chegam os judaizantes. E os judaizantes, quando chegam, Pedro olha assim, os judaizantes são aqueles judeus convertidos ao evangelho, mas que continuam com algumas ordenanças, né? Eles entendem que a salvação é por Jesus Cristo, mas para ser salvo mesmo, você, além de crer em Jesus Cristo, você precisa cumprir a lei. Então, dentre a lei, estava lá a lei daquilo que comer ou não comer lá no Antigo Testamento. Aí Pedro, na mesma hora, se levanta, sai de perto, talvez faz uma cara feia, né? Olha assim, meu Deus, esse povo, né, na igreja, fazendo uma coisa dessa, comendo feijoada. E aí, Paulo repreende ao apóstolo Pedro, face a face, na presença de todos, porque ele havia se tornado irrepreensível. Oh, ele tinha se tornado repreensível, quero dizer, né? Repreensível. Na frente de todo mundo ele tomou um carão. E ele tomou um carão porque ele estava colocando sobre as costas das pessoas uma salvação que vinha pelas obras, por aquilo que eu faço, porque eu não como, porque eu não bebo, porque eu não faço, porque eu deixei de fazer, porque eu me abstive de certas coisas, porque eu obedeço a lei, eu vou ser salvo. A pergunta é: e a obra de Cristo na cruz do Calvário, que valor teve? Se eu preciso obedecer a lei para ser salvo, para que Jesus Cristo morreu na cruz? E é uma pergunta que muitas vezes passa pelas cabeças, pelo menos passou pela minha, não objetivamente, mas eu ficava olhando as pessoas que estavam na igreja, que às vezes faziam jejum, que às vezes oravam chorando assim diante do Senhor, pedindo misericórdia pelo seu pecado, e eu me achava justo, me achava um menino bonzinho, caminhava bem, estava na igreja, cantava no conjunto da igreja, tocava, era um filho obediente. E aí a pergunta era: para que Jesus? Ou para que fazer tudo isso se é tão fácil a vida cristã, né? O que eu estou dizendo é: para que Jesus, né? Porque Jesus Cristo morreu na cruz, e eu, sendo justo, né, graças a Deus ele nem precisou morrer por mim, quase que eu dizia. Essa impressão, ela vem do engano do nosso próprio coração. E o apóstolo Pedro estava vivendo este engano. E aqui, nessa carta, ele apresenta a graça de Deus de uma forma tão poderosa e própria, de alguém que aprendeu as duras penas que é necessário obedecer a Cristo. e que o encontro com Cristo é tão transformador que mesmo aquilo que está mais arraigado no nosso coração, que anda conosco inclusive no ministério e que nos atrapalha, que nos impede de chegar até Deus ou de absorver tudo aquilo que vem de Deus, que tudo isso seja retirado, nos impede a caminhada. Então, o apóstolo Pedro é esse homem, ele avança em cima de quem quiser prender Jesus Cristo e corta-lhe a orelha, violento, impetuoso. Esse homem está escrevendo uma carta abençoadíssima e é um privilégio para todos nós nos voltarmos para ela. O apóstolo Pedro escreveu essa carta para esses homens e mulheres eleitos, versículo 2 fala, eleitos segundo a presciência de Deus. Aí eu queria parar também nessa palavra, presciência, eleitos segundo a presciência. O apóstolo Paulo fala, aos que antes conheceu, a estes também predestinou. Pronto, antes conheceu e presciência é a mesma palavra, prognoses ou prognosco. A água errou o caminho. Ele está dizendo assim, ou pelo menos a minha impressão quando eu era criança. Quando eu era criança não, quando eu já era jovem, macaco velho, era, Deus olhou para mim, viu que eu ia prestar e me salvou. Eu fui eleito, ou fui escolhido, ou fui predestinado por Deus, porque Deus viu o melhor que há em mim. Tem até cânticos que falam isso. Quando a gente, a versão brasileira daquele cântico, Quem Sou Eu, é, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Esse apenas aí coloca o homem no centro da, não é centro não, né? Mas um parceiro de Deus na salvação, né? Ou na justiça da caminhada, né? Não apenas por quem sou, mas é não por causa de quem sou. É apesar de mim nessa caminhada. A nossa caminhada não tem nada a ver com a nossa justiça. E presciência aqui fala de um, a palavra fala de um Deus que não somente sabe o que vai acontecer, mas um Deus que age no futuro, que é ativo em todas as coisas que vão acontecer. Ele sabe o futuro porque ele escreveu a nossa história. Ele escreveu cada detalhe da minha vida. Claro, ele não escreveu o meu pecado. Esse é o grande desafio. É aceitar que eu sou completamente responsável pelo meu pecado, mas que Deus é totalmente soberano em todas as coisas. E na minha história, apesar de mim, ele continua dirigindo todas as coisas. E o fim que ele tem para a minha vida, ele vai cumprir. O Salmo 139, versículo 16 diz, os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, se foram escritos e determinados, essa presciência que eu estou falando aqui, ela é uma presciência assim. E eu preciso olhar para esse momento de crise que estou vivendo, ou de crise que o Brasil está vivendo, ou de qualquer tipo de tribulação que não tenha nada a ver talvez com essa crise que eu esteja vivendo, seja por causa de falta de emprego, ou por causa de falta de saúde, ou de falta de paz, ou concordância dentro de casa, o que quer que seja, eu preciso olhar com os olhos da minha fé. Quais são os olhos da fé? Em geral, a gente pensa em fé assim. Fé é um sentimento que eu tenho tão forte de que Deus vai agir que eu passo tranquilo. fulano de tal tem uma fé, rapaz, que ele, não sei, ele não sente essas coisas, não é? Eu lembro que antigamente eu tinha uma fé, que eu enfrentei as minhas lutas com tanta facilidade e hoje não. Esquecido muitas vezes que existe na caminhada cristã, inclusive em servos de Deus como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e outros homens de Deus na história, momentos de medo, de dúvidas, de angústias, de tribulação. Eles passam por isso porque são humanos e o Senhor está trabalhando na vida deles. Esse trabalho, Deus não abre mão de fazer pessoalmente na vida de cada um de nós. Ele conhece cada ovelha que Ele tem pelo nome, Ele as apascenta, Ele as conduz. Independente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Essa afirmação é uma afirmação da fé. Eu não vou temer. Mas se eu temer, Tu estás comigo. Está tudo pelo mesmo preço. É do mesmo jeito. O Senhor está comigo. Ele é o meu pastor. A sua vara e o seu cajado me consolam. E o convite de Jesus é esse, né? Quando você estiver aperreado, ou quando você estiver muito feliz também, ao ponto de esquecer de mim, vinde a mim, vinde a mim. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe como é que eu faço isso? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma troca de pesos, sabe? É uma troca de caminhada. Senhor, todos os meus planos, tudo aquilo que eu entendo por ideal, eu quero lançar sobre o Senhor, porque tudo isso tem tirado muitas vezes meu sono, minha paz, tem me angustiado. Eu quero que o Senhor coloque sobre mim os Teus planos, o teu propósito, a cruz que o Senhor tem para mim. Eu quero carregar, mas eu quero carregar sabendo, na certeza de que todo o peso dela está sobre Ti. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem é peregrino neste mundo precisa dessa mensagem. Nós não somos dessa terra, nós somos verdadeiramente extraterrestres, habitando neste mundo de passagem. E olha, a vida é curta. Eu já estou com 45 anos, mas há 2 anos atrás eu tinha 30. A impressão é essa. A impressão é de que eu estou descendo uma ladeira e que meu cabelo é penteado para trás naturalmente, de tanta velocidade que eu estou caminhando para a morte, envelhecendo, morrendo. A vida é curta. Eu preciso vivê-la para Deus. Eu preciso viver para a glória do Senhor. Eu preciso olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé, porque esse mundo não é a minha realidade, não é a verdade de Deus para a minha vida. E essa é a guerra do encontro da minha fé, que é o conjunto de aprendizados, de certezas que eu adquiri durante a vida, e o meu coração, a minha vida. Parece que as duas coisas andam dissociadas. E aí, quando chega a angústia, eu muitas vezes vivo vários dias de angústia, vários dias de preocupação, vários dias me sentindo perseguido, afligido, pressionado. E só depois de muito tempo é que eu vou buscar a Deus. Quando eu não aguento mais, aí eu busco a Deus. Quanta perda de tempo. Quanta falta de fé. Ou quanta falta de aplicação da fé à vida. Esse é o desafio da nossa vida. É aplicar a verdade àquilo que nós estamos vivendo. Não viver segundo as circunstâncias, não viver segundo aquilo que nós podemos ver, apalpar e tudo mais. É o desafio, é viver pela fé, viver por aquilo que eu tenho aprendido do Senhor, o seu ensino, as certezas que Ele passa para mim na sua palavra e que eu não tomo posse delas. Eu vivo como um miserável, o mais miserável de todos os homens, porque eu não oro. Vida de oração é vida de quem crê no Senhor. No mais, é vida de miserável. Mais miserável de todos os homens, porque a minha esperança passa a se resumir a essa vida. Muitas vezes até as alegrias, as mais profundas alegrias me desviam do Senhor. Quantas vezes na caminhada a gente está orando, às vezes no grupo pequeno, Senhor, abençoa fulano de tal que está precisando de um emprego, cicrana que quer um filho, beltrano que precisa disso e aquilo outro. E quando a bênção chega, parece que a pessoa entra num estado de graça, né? Que maravilha, glória a Deus, recebi aquilo que eu tanto pedi durante toda a minha vida. E aí desaparece para cuidar da bênção, desaparece para se deter da bênção, na bênção, como se a bênção fosse o fim da sua vida. Esse desafio é tremendo, porque eu tenho essa mesma tendência no meu próprio coração, e as minhas guerras todas com Deus têm a ver com isso. Senhor, o meu coração não quer se conciliar nisso, não quer ficar em paz com essa circunstância. Pai, me ajuda, eu preciso de Ti. A gente tem que fazer isso logo. Cada vez mais as pessoas estão com maior facilidade ainda oferecendo remédios e muletas para que a gente viva, né? Quando se fala em paciência, muitos crentes, ao invés de buscar a Deus, contam até 10 para poder viver a vida cristã em paz. Dão testemunho pela carne. Dão testemunho porque são crentes, e Deus me livre, dá um mau testemunho do Senhor, mas nem lê a Bíblia. Essa é a nossa perdição. Jesus Cristo então aponta como um caminho para aliviar o nosso coração essa ideia. Olha, a nossa esperança não se resume a essa vida, porque ela está no céu. Porque o nosso tesouro precisa estar nele, no Senhor. E essa esperança, ele chama o apóstolo Pedro, aqui no versículo 3, ele diz assim: é uma esperança viva. Então, bendito seja Deus e Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, não me dando aquilo que eu merecia, todo o castigo que eu merecia, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Mas os regenerou para uma esperança viva, uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, uma herança que não murcha, incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados. Vê só, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu vou olhar para Deus e vou dizer: Senhor, Tu és o fim principal da minha vida. É para Ti que eu vou viver, porque essa vida vai passar, rapidamente vai passar. Mas o meu tesouro está em Ti. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, Jesus Cristo fala: não ajunteis para vós outros tesouros aqui na terra. Ele não está dizendo que a gente não deve trabalhar, não deve estudar, não deve construir. Ele está dizendo assim: não coloque o seu coração nessas coisas, ou torne essas coisas mais importantes do que me seguir. ajuntem para vocês tesouros nos céus, ou coloquem os tesouros que vocês tenham nos céus, entreguem a Deus. Porque aqui na terra a traça e a ferrugem corroem, e ladrões escavam e roubam. Que os nossos maiores tesouros, sejam eles quais forem, eles estão morrendo junto conosco, ou morrerão antes de nós. Nós precisamos ajuntar tesouros no céu, que lá nem traça nem ferrugem corrói, nem ladrão escava nem rouba, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. As minhas guerras têm tudo a ver com onde está o meu coração. É uma denúncia para mim mesmo do quanto eu sou apegado a essa vida, do quanto eu sou desapegado à vontade de Deus. As minhas lágrimas manifestam todo o ajuntar de tesouro aqui na terra. E o desafio de Deus para mim é: ajunte tesouros no céu. É o próprio Senhor Jesus Cristo falando comigo, dizendo: Luciano, levanta os teus olhos e vê aquilo que eu posso fazer. Mais ainda, vê aquilo que eu estou fazendo. Se você está nessa circunstância, fui eu quem coloquei você aí, porque eu escrevi a tua história. E mais, eu vou voltar. A sua esperança é viva, porque não murcha, porque não se acaba, assim como a vida que nós recebemos é eterna. A nossa esperança está no Senhor. Vão haver várias intervenções de Deus na minha vida durante esse tempo que eu estou aqui na terra, mas tudo isso apontando para o céu, para o meu tesouro. Vamos, tem um cântico, queria convidar Isaac para vir aqui, para a gente cantar juntos, que ele cita Isaías capítulo 49, os versículos 14, 15 e 16, pelo menos lembra a gente do capítulo 15, do versículo 15, Isaías 49, 15. Mas no 14, talvez a gente esteja dizendo assim: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. A resposta de Deus para a vida da gente é: pode uma mãe esquecer-se do filho de seu ventre, de forma que não se compadeça daquele filho que saiu de dentro dela, aquela criança, aquele bebezinho? Mas ainda que essa mulher venha se esquecer de seu filho, eu não me esquecerei de ti. No versículo 16 ele fala: eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Glória a Deus, os teus muros estão constantemente diante de mim. Ele é presente, Ele é o nosso Deus. Então vamos cantar? Se as ondas dessa vida destruírem a tua fé, se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vi. Ele morreu por nós, mesmo ser tão fácil esquecer o que falei. Se na história desse mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Essa é a nossa esperança, mas ainda que demore. Não me esqueci de ti, virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Amém. Ô Isaac, tu põe Ré menor também, Ré maior, quer dizer. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor ao Senhor. Esse cântico é só isso. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos. Todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. E começa agora. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Hinos de face a face ao Senhor. Porque toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a sua flor, né, soprando nela o hálito do Senhor. Mas a sua palavra, a palavra de Deus, permanece para sempre. E foi essa palavra que nos foi evangelizada. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado, Senhor. Tu és bendito, bendito eternamente, ó Deus, Pai de nosso Senhor de Jesus Cristo. Porque segundo a tua muita misericórdia para conosco, tu nos regeneraste para uma esperança viva. Uma esperança que não murcha, uma esperança que nós desejamos muito, Senhor, que alente o nosso coração durante esse tempo aqui, que nos faça nos conformar aos teus planos, que nos faça nos conformar ao momento em que nós estamos vivendo, não no sentido de descansar no pecado, mas de entender o teu caminho. E de entender que o teu caminho é infinitamente melhor do que o nosso caminho. Que as nossas lutas, elas muitas vezes colocam o Senhor fora da nossa história. E nós deixamos de reconhecer o quanto o Senhor é misericordioso. e deixamos de ir, ou esquecemos que nós não somos aqui desse mundo. Nossa esperança não se resume a essa vida. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a fazer encontrar a nossa vida, o nosso coração com a fé que nós temos recebido do Senhor, com o ensinamento da Tua Palavra, que o nosso coração possa descansar em Ti, em meio ao sofrimento, em meio às lutas, em meio às faltas, em meio às muitas alegrias também, em meio às vitórias, em meio aos êxitos. Nós queremos, Senhor, lembrar que a nossa vida ou a nossa esperança está nos céus. E que o Senhor, ainda que demore ou mesmo que pareça, o Senhor não esqueceu de nós, que o Senhor está conosco. Aleluia. Amém. Deus nos abençoe.